5241 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 080 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, 5241. Flip 5218, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado LF, reporte estabilizado. 2000 no 012, LS autorizado, reportará estabilizado. Flip 5218. Iniciando o Felipe 5241. Copiado, Felipe. O Oscar apagou, Felipe Pouso no 7, vento 080 graus, 99. Oh, Felipe Pouso. Ingresso com faixa voo 776. O 776, livre, porta 101. Livre, porta 101, 776. Oscar Papagol, fiz o solo 06, vai prosseguir para que pátio? Ok, copiado, então está autorizado o backtrack, também quando pista livre. Flip 5241, decolou 06, com controle agora 198. 119-8, Flip 5241, obrigada, bom trabalho. Igualmente. Prossiga 06. A injeção prosseguir pelo litoral até Iberostar, via corredor forte 500 pés. Gente, reporte farol de Itapuã para transferência da torre. Gente. É, Salvador, boa noite, Trip 5241. Boa noite, Trip 5241, contato radar na decolagem. Suba ao 400, saída da El, voe na proa de Leda. Saída da El, voando agora na proa de Leda, Trip 5241, muito obrigada. Já a próxima é Itapuã, Guardião 06. Gente, M Torre, 18 decimal 62 06. Torre, ó, Guardião 06. Guardião 06, reposta para o cruzamento da final da 35. Afirmativo, o destino é Serra Juliette, November Yankee, Iberostar. Sou ciente. cruzamento do eixo da 35, o Guardião 06, agora na vertical do farol de Itapuá. Autorizado o cruzamento da 35, reposto para o cruzamento da final 28, Guardião. Pente. Passar o 210, subindo ao gol 940. 940, chame o centro Recife 125, decimal 1 ao TR 133, decimal 25. 251-3325, gol 940. Obrigado, até a próxima. Localizador, trip 5218. 5218, chame torre 1-8, decimal 612. 1186, trip 5218. Obrigado, show. Boa noite, até daqui a pouco. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1-884. Boa noite, 1884, identifique desse ao nível 050, chegada Marina Proditada. Identificou, descida ao nível de voo 050, chegada Marina Proditada, gol 1884. Isso vai. Guardião 07 livrou o eixo da 35, agora intenciona cruzar o eixo da 1028, ao litoral. Gente, Guardião, continue e reposte para o cruzamento, ok? Reposte próximo para o cruzamento. Gente, chamarei próximo ao cartódromo para a possibilidade de cruzamento. Solo 3197, data 8, pushback acionamento. Livre chame táxi, tá 3197. Vai chamar. Cruzamento da 28, Guardião 006. Copiado, Guardião. Autorizado o cruzamento da final 28. Reporte quando o eixo estiver livre. Pente. Da 1028, Guardião 06, agora comprou de buraquinho para ingresso no Forte 500 pés. Afirmativo, reporte quando sobre buraquinho para transferência, Guardião 06. É. 35218, livre pouso, 10, vento 08, 0 graus, 99. Livre pouso, 35218. Identifique, desça ao nível 060, chegada Mari, vou pro editar. 06. Já cruzou o buraquinho, Guardião 06. Sob o controle na frequência de 1198 para prosseguir, Guardião. Sete. Controle, ó, Guardião 06 no regresso. Guardião 06. Na reporte, o senhor vai pousar lá na Ibristar, não? Gente, vou pousar, aguardar aproximadamente uma hora e retorna para Salvador. Gente, é forte final para pouso. Gente, estimando aí 14 minutos o pouso. 5241, chame o Centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251, Fernando 3325, 35241, obrigado, Banca Baixa. Livre 5218, solo azul 4, livre à direita, a livrar 1219. À direita, 1219, obrigado. Solo Salvador, trip 5218. Trip 5218, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, posição 03. Alfa Quilo, pátio 3, posição 03, 5218. Sol 3197 para o táxi, com 95 a bordo, autonomia de 4 horas alternativa Guarulhos. Gente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torre no 86, ajuste no 0 ou no 2, bom voo. Juliette Alfa, 18662, obrigado, boa semana aí, 3197. Obrigado, igualmente. Salvador, Passarinho 2224. Passarinho 2224, identifique, desça o 070, chegada a Mari. Identifique, continua na descida 070 na Mari, 2224. Está sem o Atis, né? É, tá fora o Atis, estamos operando o visual, estão no zero. Temperatura 30, ajuste no 012. E o procedimento é LSFA. Center, obrigado. Copia autorização. Copia. Gol no meio no 3, Brasília aprovado nível 360, via Pêsulo 17, decola da pista no 0, perfil de saída gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5030, controle 1 no 9, decimal 8. 603, identifique, desça o 080. Gol no 884, controle. 884, siga. Desça para 2.000 pés. Autorizado LS, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado com 1.012, 884. Controle Salvador, boa noite, Pioneiro 01. Pioneiro 01, identifique, está sob vigilância, passando através de Coral a 3 bilhas. Mantenha 1.110, reporte descida, chegada a Madre. Identificou 3.441, está mantendo 110, já está no ideal, companheiro. Tá voando mais, Pioneiro 01, desça e mantenha o nível 050. Entrando para o 050. 560, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 2. 3.000 com 1.012, 560. Passarelo 2224, desça para 4.000 pés. No 012, reduza para 220 mais. 104.000, 10012, reduzindo para 220 mais. 3603, desse mantém o 060. 060. Guardião 06, não atrasa, vou informar a frequência livre até o regresso. Livre até o regresso. Sobrar com a cauda da Fox para poder aí. Gente, reporte para o ingresso na Foxtrot, Golf e Oscar Golf. Colação 3197. 3197 decolou aos 20, controle agora na frequência de 1198. 98, obrigado, até. Reduzir para 200 mais o 3560. Controle, muito boa noite, são 3197, decolado com você, quando possível, Dael. 3197, contato radar na decolagem, boa noite. Suba na Dael até o nível 3280. Foi direto Leda. Tá direto Leda, obrigado. São 3197. Rio Golf, Oscar Golf, ingressando da Foxtrot. Já do ingresso na Foxtrot, Golf, Oscar Golf, reporte e livrando. Oscar Golf. Suba nível 360, restrito. Restrito 360, está 3197. Está 3560, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2, autorizado LS, reduza para 1970 nós. Afirmativo, 1012, descendo para 2000, com 1970 nós, 3560. Armou o localizador, gol 1884. 884, livre LS, torre 1186. Autorizado aí, LS, torre 1186. Uma boa. Passaria do 2224, reduz a velocidade para 1190 mais. Reduzindo para 1190 mais, 190 mais, passaria do 2224. 8-4, continue a aproximação, uma boa noite. Aguarde autorização de pouso. Muito boa noite, aguardando a autorização de pouso. Gol 1-8-8-4. Foi para ingresso na Fox. Você está ingressando agora na Foxtrot? Exato, ingressando agora. O outro colega que está aqui no solo se confundiu. Ok, ciente, reporte livrando a Foxtrot. Oscar Golf. Chegada Aman, desse mantém o 050, objeto 5723. Aman 050, 5723. Vou no 884, livre pouso no 0, vento 080 graus, 1-2-2. Autorizado o pouso, vou 1-884. nossa taxiway Foxtrot está, na verdade, a Fox e a Golf está interditada no momento. Temos uma aeronave da companhia que está realizando o check do motor. Estamos aguardando e dentro de instantes elas irão ser liberadas, ok? Estou aqui, ciente, grato pela informação. 3560, seu motor? Passarelo 2224 vai atingir o 040. Desça para 2012, ajuste o fã localizador. 2224. 2012, reportará no localizador 2224. Estabilizado direto 3560. 10 nós, a temperatura em Salvador é de 25 graus. 25 graus e o altímetro 10 2. Copiou, obrigado. 10.62, ajuste, inicia a redução para 2.10 mais. 5723 é a torre, voltando. Prossiga, senhorita, na escuta. Ok, gente, nós temos aqui, na verdade, a informação da temperatura nos deu errado, ok? É 30 graus, 30 graus do aparelho mais confiável. Ok, muito obrigado, senhorita. 30 graus, 5723. Torre Salvador, boa noite, 35620 da TAM, passando o Índia Serra embaixo de trabalho. 3560, boa noite, continua para cima, sonha, aguarde pista livre. 60. Realizador. 2000 pés, está liberado, em portamento estabilizado, 3 meses. 01, desse mantenha o nível de voo 050. Está mantendo 050, mas liga para mais. Ativo, mantenha a chegada à mar e aguarde o LSXE da pistola 0. Mantendo a mar e mantendo 050, aguardando a pistola. Objeto 5723, desse mantenha 4 mil pés, 1.002 ajuste. O objeto 5723 está descendo para 4 mil pés, o ajuste é 1.0, 1.2? 1.0, 1.2, afirmo, está livre voar Duna da presente, forma do localizador, 5723. Duna da presente, 5723. No 884 prosseguindo então, liberando na Golf, e ao liberar vai chamar a torre em Uno, confirmando só o 219. Libera na Golf, a última chama 219, obrigado. 884, na medida possível, agilizando. Agilizar o 884. Torre de Salvador, passareiro 2224. Continua a aproximação, passarei de aguarda de pista livre. 3560, caso não obtenha autorização para pouso, reporte na ADA, iniciando a arremessida. Chamativo, 3560. Está Golf na escuta? Está agilizando aqui, cara. Iniciando arremetido, o TAM 35. Livre. Com controle na frequência de 1.189. Sete, 18, 9. Confirmando, 19, 8. Ok, sente, Golf é o Golf. Mantenha a presente posição, aguardando instruções. Sente. Está liberando, gol 1884. Copiado no 884 com só o 219. 219, gato. Olhe, boa noite de novo, Altan 3560. 3560, atingindo agora 2000, vetores para uma nova aproximação. Curva à esquerda, vou ir na proa 350. Chamativo pro A350, 3560. Pioneiro 01, vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 010. Esquerda 010, pode confirmar o limite? Gente, o localizador. Limite lá, após a faixa, né? Ele está na taxa em Foxtrot. Sim, mas ele está após a faixa? Afirmo. Ok. Até 3.000 com 1.000, pneu 01, mantendo a prova 0.000. Objeto 5723, desse mantém a 2.000, forma estabilizada. 2.000, reportará estabilizado, ajuste padrão, 5723. Doutor 3603 complete, final ILS de 118.6 torre. 18.6, tá Jet 5723 está efetuando desvio, confirma? Negativo, senhor. Isso aqui é o procedimento aqui que ele está fazendo um update para interceptar corretamente. Sente. 560, curva à esquerda na proa 280. 280 de proa 3560. Cuidado com a pista mesmo. Copiado, TAN 3603. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Para informação, a nossa taxiway Foxtrot encontra-se no momento interditada. Temos uma aeronave da Gol que está interditando a mesma. Então programe para quando pousar, livrar a pista antes da Fox. Sim, a gente vai programar 3603. Passarei 2224, solo 32, irá livrar a direita e irá livrar 1219. 1219, 2224. Ponto está com 1219, descendo para 2000, direita 070, reporte estabilizado. Primeiro garoto. Alfa, após segue quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Gente, quilo, pátio 3, vai estar para ingresso pátio 1, 2224, com passagem para o Boeing da Gol. 0 graus 14 nós, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 303. Um pouquinho mais à frente. A passarela já ligou a faixa aqui. Gente. Primeiro 01, qual a velocidade que está mantendo? 180, 180. Ok, sente. É possível manter essa velocidade até passadona? Afirmativa, possível. 884. Boa noite, 84, ciente. É, reporte para ingresso no pátio 1. Correção, já está livre seu ingresso, portão 06. Até o portão 06, gol no 884. Passarei 2224, segue o Boeing da Gol, remota 14 do pátio 1. Gente, remota 14 do pátio 1.